Yukon é uma região do Alasca bem afastada. O primeiro trata de uma família suíça que, logo antes da Segunda Guerra, fugindo ali da confusão europeia, comprou 600 acres de terra no Alasca e decidiu viver ali da maneira mais autossuficiente possível. É claro que o pai da família era um homem altamente preparado, com autoconhecimento de engenharia, de agricultura, de tudo que era necessário para sobreviver ali, e se muniu então num conjunto de máquinas essenciais que os seus descendentes depois foram aumentando. Mas a coisa interessante que você vê ali é o seguinte: aqui você não tem onde comprar coisas, você não tem um supermercado, você não tem serviços públicos, você não tem água corrente, você não tem eletricidade na rua, você não tem absolutamente nada. Então a vida é, vamos dizer, uma constante luta pela sobrevivência, em condições quase inimagináveis para nós, porque o verão ali dura 4 meses. Só existem duas estações, na verdade, verão e inverno. O verão dura 4 meses, e nesses 4 meses você tem que se preparar e acumular toda a comida para 8 meses de inverno, durante os quais praticamente não dá para sair de casa. Então, nesses 4 meses, você tem que plantar, colher, caçar, pescar, acumular, fazer conservas, etc, etc. São 15 horas de trabalho por dia. As pessoas não param, elas não têm um dia de descanso. Só, às vezes, no inverno, tem um pouquinho, se não... não houver problemas. O outro documentário, Yukon Man, é mais ou menos sobre a mesma coisa, só que não é uma família, é uma cidadezinha de 200 habitantes, onde também ninguém tem descanso. E significa o seguinte: se você não acumular comida suficiente no seu freezer para 8 meses de inverno, significa que você vai morrer. É puro e simples, não tem barriga midóide, né? Então isso quer dizer que as condições materiais da vida terrestre aparecem ali de uma maneira muito, muito límpida, muito clara, tá certo? E o essencial ali é a capacidade de previsão e planejamento, que tem que ser elevado ao nível do gênio. O sujeito tem que pensar em tudo, absolutamente tudo, né? Então, por exemplo, se na hora que falta um prego, a sua vida pode acabar por causa disso. Por exemplo, acontece o seguinte: uma galinha começou a comer os próprios ovos. Isso acontece às vezes quando a galinha fica velha, a galinha vira canibal. É isso. E, bom, se ela começa a comer os ovos, o pessoal da casa fica sem ovos e eles podem morrer por causa disso. Agora acontece o seguinte: você tem 50 galinhas e você tem que fazer uma investigação para descobrir qual galinha está comendo os ovos, para você não matar a galinha errada, que seria um desperdício. Não é isso? Então, todos os dias você tem desafios desse tipo. Mais ainda, quando acaba a comida, às vezes você tem que sair para caçar. Dá uma bela esperança, por exemplo, é achar um urso preto. Né? O urso preto come-se, o urso marrom não se come. Não sei porquê, mas o urso marrom é aquele bem maior, bem mais feroz, e a carne dele deve ser muito dura, então não se come. Mas o urso preto come-se. Então você fala: ah, aqui a situação engrossou, a comida só dá para mais 2 dias, eu tenho que sair e achar um urso preto. Bom, para achar um urso preto você tem que andar 100 milhas na neve. Às vezes assim com, né, 1,5 metros de neve, tá certo? E você vai e procura o urso preto e o urso preto não está lá. Isso acontece sempre. Eu acho que cada 4 caçadas, em 3 você não acha o bicho. Você não acha um urso, você não acha um alce, você não acha um caribu, uma rena, não acha absolutamente nada. E você volta para casa de mãos abanando. Daí acontece o seguinte: você precisa de água. E o rio está congelado. Está congelado significa o seguinte: você tem a primeira camada de neve, de 1,5 metros. Depois você tem uma camada de 1,5 metros de gelo, para você furar até chegar na água. E às vezes você não tem a furadeira elétrica, nem de gasolina, e você tem que ficar fazendo assim. Quer dizer, é um negócio absolutamente desesperador. E uma coisa que você observa ali é o seguinte: a solidariedade entre as pessoas, tanto naquela família quanto na cidade, é um negócio constante. Quer dizer, você tem que ser tão esperto contra o ambiente material que não sobra espaço para você ser malicioso entre os seres humanos. Não dá tempo. Quer dizer, que as relações são muito mais lógicas, muito mais racionais. Bom, então isto nos dá, vamos dizer, um modelo de qual é a situação física real do ser humano neste planeta, né? E é curioso você medir todas as transformações que foram sendo introduzidas, desde uma situação básica como essa, até a civilização urbana, com toda a sua complexidade, onde você raramente tem de fazer face a um desafio de ordem natural, física. Quer dizer, os elementos da natureza não te atacam com esta força. Mas você está ali dentro de uma rede de ameaças e perigos que são todos de origem humana, todos baseados na mentira, na malícia, na má intenção. É um negócio horrível. E daí você entende por que aquelas pessoas, né, tanto dessa família suíça quanto das cidadezinhas no Yukon, estão tão felizes o tempo todo, né? Porque a vida delas é muito difícil, mas não entra esse elemento de perversidade, de malícia e de ocultação. O máximo de ocultação que tem ali é um bicho que se esconde em você. Se esconde para, vamos dizer, defender a sua própria sobrevivência, né? E já se você foi criado num ambiente urbano, não precisa ser uma grande cidade como São Paulo, Nova York, pode ser qualquer cidade de 100 mil habitantes, você já tem nisso, né? Todas as suas dificuldades vêm de um fator humano, ou seja, de vontades adversas que você não conhece, que são praticamente invisíveis, que estão escondidas por trás, vamos dizer, de uma rede de leis, de regulamentos, de convenções, etc, etc. E que você tem que sobreviver no meio disso, na maior parte dos casos, conhecendo esse ambiente muito menos do que esse pessoal do Alasca conhece o ambiente físico. Se você pegar o cidadão médio da capital e você investigar o que ele conhece sobre a sociedade na qual ele está vivendo, é praticamente nada, né? Então, ele não sabe como as coisas funcionam, ele não sabe quais são as convenções, né? Então, é natural que a pessoa, nestas condições, vamos dizer, ela se apegue ao seu grupo, vamos dizer, muito mais até do que o pessoal que luta pela sobrevivência física tem de se apegar às pessoas em torno. Só que, lá, o apego é na base de uma colaboração objetiva. Por exemplo, está lá a mulher que está... O marido saiu, ele trabalha numa cidade a 150 milhas de distância, fica a mulher com a filhinha, e ela vê um lobo rondando a cidade. E ela naturalmente fica apavorada, né, certo? E ela pede então ajuda para um vizinho, que é uma espécie de... é o factotum, é o faz tudo da cidade, do jeito que conserta carro, caça bicho, pesca, faz tudo. E o sujeito ainda leva uns 20 dias para ele conseguir achar o tal do lobo. Quer dizer, o lobo não está onde você quer, na hora que você quer, né? No fim, consegue matar o tal do lobo. Mas aí são 20 dias perdidos, porque o sujeito só tem uma fonte de renda, que é vender pele de castor na cidade. E ele, para sobreviver, ele precisa de 20 peles de castor por ano, né? E você acha que é fácil achar o castor? Para achar a armadilha do castor é feita na água, embaixo do gelo. Então, para cada armadilha que você vai montar, você tem que perfurar aquele negócio todo de gelo e botar lá uma isca pro castor, ainda com o risco do castor escapar da armadilha. Tá certo? Então, você tem que abrir várias dezenas de armadilhas para chegar no fim do ano. Eu completei aqui 20 castores, que dá $2,000, e ele precisa dos $2,000, tá certo? Embora, quer dizer, a comida ele não pague nada, seja na base da caça e pesca. Porque ele precisa do quê? De gasolina e precisa de armas e munições. Sem isso ele não sobrevive lá. Então tem que fazer $2,000 por ano, e esses $2,000 custam o olho da cara, né? Então, quer dizer, a colaboração, o tipo de colaboração e de apego grupal que você vê lá não é baseado em motivos psicológicos. Não é dependência psicológica. É uma dependência física imediata, na base do... Olha, eu não sei fazer esta coisa, mas o fulano sabe. Para compensar, tem algo que eu sei fazer e que ele não sabe. Por exemplo, está acabando a lenha. Se acabar a lenha, você morre. É simples, né? Você 40 graus abaixo de zero, você vai morrer. Então você precisa de madeira para queimar. Acontece o seguinte, tem um pequeno detalhe, justamente no momento que você mais precisa da madeira, é no meio do inverno, onde as árvores estão congeladas. É? E para serrar uma árvore congelada é um osso. Então, você achar o sujeito que sabe serrar a árvore congelada, que é uma tecnologia toda complicada. Né? E esse sujeito, por sua vez, bom, ele pode estar precisando, sei lá, de um peixe seco, né, ou de uma perna de rena que sobrou. Então, a colaboração é numa base muito objetiva. Não é dependência psicológica. Porém, no meio urbano, né, a colaboração é quase que inteira baseada na dependência psicológica. Porque todos os fatores que estão em jogo são fatores que vêm não da natureza física, mas da complexidade das relações sociais. Eu digo que o sujeito para viver no Alasca naquelas condições, ele tem que ser um gênio. Porque ele tem que saber entender de agricultura, de engenharia, saber consertar as máquinas, entender de eletricidade, saber caçar, saber ler um mapa. Se ele não souber ler um mapa, ele está perdido ali. Todo mundo tem que ser geógrafo. Então, tudo isso, vamos dizer, são dificuldades que vêm diretamente da natureza e vêm de uma maneira brutal e ostensiva. Mas, na sociedade urbana, você está aparentemente protegido desses males, tá certo? Mas você está exposto a toda sorte de perigos invisíveis e desconhecidos. Por exemplo, você vê que eu até hoje, há quase 50 anos, eu procuro uma descrição mais exata de como funciona a sociedade humana. E eu não tenho essa descrição até hoje. Eu tenho em parte. Ora, você vivendo num lugar como esse do Alasca durante alguns anos, com alguém que te ensine, você logo entende todo o funcionamento da natureza em torno. E você entende, portanto, o conjunto de planos e ações que você tem que colocar em ação para sobreviver. Mas na sociedade, a sociedade humana é o contrário. Ela se torna, às vezes, um mistério indecifrável. Você não sabe de onde essas ações vêm. Você não sabe quem fez, por que fez, aonde vai terminar. E você não sabe aonde você está entrando na história. O simples fato de tomar consciência desta situação, o sujeito que tomou consciência de que ele não está entendendo a sociedade na qual ele vive, para isso já precisa ser um gênio. Porque a maioria está como cego em tiroteio, tá certo? Mas está defendido contra a percepção disso por dois fatores. A solidariedade grupal, que é puramente psicológica, tá certo? E a sua própria ignorância e aquelas crenças do grupo que para você representam o mundo. Ora, se existe uma coisa que é bem provada na sociologia, é o seguinte, é que onde você tem grupos que são mais fechados, em que os contatos entre as pessoas são muito intensos e que se evita o contato com outros grupos, e se vê até nos outros grupos uma força hostil, tá certo? Então o que acontece? As crenças e símbolos que para os membros do grupo simbolizam a unidade, a integridade do grupo, para essas pessoas se tornam como se fossem objetos do mundo exterior. Não são ideias mais. São a realidade mesmo. Então não são pensáveis. Não são coisas pensáveis que você possa, vamos dizer, simbolizar mentalmente e analisar criticamente. Você não pode analisar, mas não tem como analisar. Aquilo é a realidade mesmo, entendeu? Então, aquilo adquire uma espécie de exterioridade física, tá certo? E existem outros grupos onde o contato com grupos estranhos é mais intenso, você tem mais intercâmbio, então o que acontece? Os símbolos de unidade grupal, então, são passíveis de abstração e se transformam, então, em conceitos que podem ser pensados e analisados criticamente. Isso quer dizer que a coesão grupal é tanto maior quanto mais o grupo ignora que as suas crenças e símbolos são invenções humanas. Quanto mais aquilo está introjetado como realidade, maior a coesão grupal. Então, esta semana, como teve aí essa coisa do Renato Janine Ribeiro, que lançou lá uma fofoca a meu respeito, eu comecei a observar a coisa sob este ângulo. E notei que no site dele, as pessoas que enviavam mensagens, né, apoiando as bobagens que ele tinha dito a meu respeito, era tudo gente da USP, do camada universitária, quer dizer, era um grupo social coeso. Ao passo que, no meu site, as pessoas que entram vêm de todos os meios sociais possíveis, de todas as regiões do país, de todas as idades, tudo diferente. Então, realmente, nós não formamos um grupo neste sentido, tá certo? As pessoas só estão coeridas ali pelo fato de que estão prestando atenção no que eu digo e ouçam meus alunos, ou leitores, etc, etc. Mas você não tem uma unidade sociológica, ao passo que no grupo do Janine tem. E a coisa mais notável que eu vi ali, está todo mundo com raiva de mim, né? Mas ninguém tinha lido um único livro meu, nada, zero, zero, zero. Às vezes não li nem artigo. E perguntava, bom, o que você tem que controlar? Daí vinha aquelas coisas de sempre, aquele negócio dos fetos da Pepsi, né? Aquela história de que eu contestei a lei da gravitação universal de Newton, coisa que eu nunca fiz na minha vida, de que eu contestei a teoria da relatividade, coisa que eu nunca fiz na minha vida, e de que eu tinha dito que o Geisel é comunista, coisa que eu nunca disse na minha vida. Então era assim, eram mitos, lendas, né, grupais, mas que as pessoas acreditavam naquilo como se fosse realidade. Então eu falei, peraí, se você comparar, por exemplo, dois grupos extremos, vamos pegar uma seita fechada como Rajneesh, Moon, etc, etc, né? Meninos de Deus, onde as pessoas têm os seus laços com o mundo externo cortado e veem o mundo externo como uma coisa hostil, né? E do outro lado você pega assim, a comunidade intelectual internacional do Ocidente, que está acostumada, vamos dizer, a ter contato com tudo quanto é diversidade, por assim dizer, e que, portanto, já não se sente tão identificada assim ao seu país, ao seu grupo, etc, etc. Ele diz, olha, esse pessoal da USP parece mais uma seita do que uma intelectualidade. Porque aquilo que lhes é estranho, ou que eles vivenciam como hostil, é uma coisa tão ruim que você não pode ter contato com ela. Você não pode se abrir àquela influência. A pessoa chegou a recomendar, não leia Olavo de Carvalho. Hã? Então, o que está acontecendo no Brasil é um fenômeno único na história. Porque se você pensar assim, até o desenvolvimento do marxismo ao longo dos tempos, é óbvio que não foi assim. Você pega, por exemplo, o Georg Lukács, né? Ele dedica um livro inteiro a discutir as pessoas que pensam o contrário dele. Você pega o livro A Destruição da Razão, ele está descendo o cacete em toda a filosofia ocidental, tá certo? Que ele leu e ele conhece, quer dizer, ele não tem medo de se contaminar naquilo, ele acredita, ele confia no seu taco, ele acha que ele pode absorver e superar tudo aquilo. Ele não tem medo. Se você vê, você tem aí grandes historiadores, filósofos marxistas que passaram o tempo todo confrontando gente que pensava o contrário. Tá certo? Eu acho que eles, em geral, saíram muito mal, mas não tem medo. Você vê que quando houve o meu debate com o professor Duguin, ele não teve nenhum medo de conhecer as minhas ideias, nem eu de conhecer as dele, porque nós achávamos que podíamos absorver aquilo e superar. Nós dois achávamos isso, né? Então, a maioria acha que eu venci o debate, mas tem um pessoal que acha que ele venceu. Então é aquele negócio do Moreira da Silva, até hoje ninguém sabe quem morreu. Eu garanto que foi ele e garanto que fui eu. Tá certo? E não nos fez mal algum, tá certo? Não saímos dali traumatizados, nem chocados. Então, quando você vê uma classe universitária se defendendo, né, de um sujeito, tá certo? Ao ponto de não poder conhecer as ideias dele, de no máximo ter um contato episódico, momentâneo, com um programa de rádio, né? Como se eu não tivesse 17 obras publicadas e mais não sei quantas apostilas e mais milhares de artigos, etc, etc. Quer dizer, é realmente um ambiente de medo e de desconfiança. Então, ali virou uma tribo, né? E esse fenômeno, eu não creio que tenha acontecido em parte alguma. Você veja, por exemplo, que na União Soviética, Né? A cultura dominante, que era baseada nos manuais de marxismo-leninismo da Academia de Ciências da União Soviética, ela era hostil a pensamento diferente, mas ela não o ignorava por completo. Quer dizer, não tentava. Havia, claro, censura de livros, material mais ofensivo não entrava, mas pelo menos o pensamento clássico antimarxista eles não podiam ignorar. Quer dizer, eu não conheço um caso de um ambiente fechado como esse que eles formaram na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP. Onde você vive aquele ambiente de interconfirmação, um fortalecendo o outro fortalecendo um. Quer dizer, é uma troca de elogios o tempo todo e não só o desinteresse de conhecer o que os outros pensam, tá certo? Mas um terror pânico. Eu nunca vi um fenômeno desse na minha vida. E eu acho que isso tem que ser estudado. Assim, às vezes eu penso, mas por que você presta atenção a esses caras? Eu digo, peraí, eles são a comunidade universitária brasileira, meu Deus do céu. Não é um sujeito que falou mal de mim, um cara isolado. Por exemplo, eu não vou ficar discutindo o Paulo Giraldelli. Paulo Giraldelli não é nada. Né? Mas esses caras, eles são, né, o centro do ensino universitário de filosofia e ciências humanas no Brasil. É um fenômeno importantíssimo. Né? E, sobretudo, inédito no mundo. E que... Certamente foi. A origem do PT foi ali. E esse pessoal é petista até hoje, de algum modo. Né? Então, como é que eu poderia ignorar essas coisas como se fosse apenas, vamos dizer, uma crítica pessoal que estão fazendo a mim? É claro que não é isso. Né? É claro que é um fenômeno coletivo, altamente significativo, e que nos sugere de longe o problema de quem é o sujeito da história, o problema da ação humana. E uma das coisas mais extraordinárias nessa ordem de estudos é você verificar os dois pontos extremos. Por um lado, a ação racional, planejada de um indivíduo, um pequeno grupo, que decide exercer uma influência sobre uma vasta camada da sociedade, sem ser percebido. Esse é um lado. O outro lado é a disseminação mais ou menos espontânea, né, das ideias, opiniões e atitudes que aqueles indivíduos injetaram. Porque, veja, o Willy Münzenberg, ele chamava isso de criação de coelho. Quer dizer, você cria um modelo, você implanta um casal ali e a coisa se multiplica sozinha. Na medida que se multiplica sozinha, isso significa que o autor da coisa não tem o controle sobre o que está acontecendo. É um controle meramente estatístico. Ele acha que em X% dos casos vai dar certo. Não é isso? Então, é uma operação de altíssima sutileza. Mas você precisa saber exatamente quais são os pontos onde você tem que colocar a influência para que ela se reproduza. Isso significa que o agente aí, ele tem que conhecer muito bem o ambiente social no qual ele vai estar, ele vai injetar a sua influência. Então, nesta mesma semana, eu li um livro muitíssimo interessante do Stephen Koch. Stephen Koch é o sujeito que tinha escrito Double Lives, né, sobre, vamos dizer, como a intelectualidade ocidental foi ganha para o movimento comunista. E daí ele pegou um caso específico e fez um microestudo. Né? E o caso foi o do Ernest Hemingway e John dos Passos. Como é que eles foram transformados em idiotas úteis? E, nesse caso, as vidas dos dois, elas seguem circuitos exatamente opostos. Porque o John dos Passos, ele se tornou esquerdista porque quis, desde o início da vida dele. Né? O grande clássico que ele escreveu, que é USA, é uma trilogia de romance, é um livro revolucionário nos dois sentidos. Primeiro porque é, vamos dizer, o mais anticapitalista que você pode imaginar. E segundo porque é revolucionário na sua forma, né? Forma narrativa, que é completamente inédita, onde ele ele usava tudo na base do fragmento, notícia de jornal, uma conversa solta, e ele ia montando aquilo até construir, vamos dizer, como se fosse com ladrilhos, um panorama imenso. Então, esse livro foi, evidentemente, celebrado como obra-prima desde o seu, do seu lançamento, e o João dos Passos entra na história da vanguarda literária como na mesma estatura, digamos, de James Joyce, ou Guillaume Apollinaire, ou o pessoal do surrealismo, mais ou menos nessa mesma estatura, e é imediatamente celebrado no movimento comunista internacional por ser um dos seus representantes, embora ele não fosse um membro oficial do Partido Comunista. Mas aquilo parecia, naquele momento, o suprassumo da literatura revolucionária. Se você ler um livro do Modris Eckstein, The Rites of Spring, Os Ritos da Primavera, vocês verão até que ponto a ideia da mentalidade revolucionária estava, vamos dizer, mesclada, fundida com a ideia da vanguarda literária nos anos 20, 10, 20. Né? Ao ponto que ele explica ali a Primeira Guerra Mundial como o confronto, vamos dizer, da mentalidade modernista, representada ali pelos alemães, com, vamos dizer, a mentalidade conservadora, reacionária, representada pela Inglaterra e França. Então, quando João dos Passos estava no auge da fama, aconteceu que na União Soviética eles descobriram um negócio chamado realismo socialista. E daí houve um sujeito, que era um comunista holandês, que era um cineasta, documentarista, chamado Joris Ivens, que fez lá no Comitê Central da União Soviética um discurso para o Comitê Central, condenando, né, ele é um discípulo e amigo de Karl Radek. Então ele e Karl Radek promoveram este assalto ao modernismo literário, né? Disseram que o modernismo literário era um formalismo burguês, que, sob a aparência revolucionária, era de fato revolucionário, e que, agora que existia a União Soviética, você fazer uma literatura revolucionária de pura crítica ao capitalismo não valia mais. Você tinha que exaltar o socialismo existente, a União Soviética, portanto. Então, passava de ser uma literatura, vamos dizer, puramente destrutiva e de pura crítica e pura análise, a ser uma literatura de propaganda e de exaltação do socialismo. Foi isso que eles chamaram justamente o realismo socialista. E o realismo socialista se tornava obrigatório e era necessário, né, dar cabo dos representantes do modernismo literário, livrar-se deles de alguma maneira. E eles davam como exemplo, né, mais característico da literatura modernista, justamente a trilogia do João dos Passos. Então, João dos Passos estava, naquele momento, ele já estava condenado pelo movimento comunista. E este mesmo sujeito, veja que coisa, como é que funciona esse negócio. Este mesmo sujeito que, junto com Karl Radek, fez a caveira literária do João dos Passos na União Soviética, foi enviado pelo Comintern para se aproximar do João dos Passos nos Estados Unidos, fazer-se amigo dele, amigo da família, e usar o nome do João dos Passos para um documentário que a União Soviética estava promovendo sobre a guerra na Espanha. Esse documentário é um negócio essencial, porque na época havia várias correntes de esquerda que apoiavam a República Espanhola, mas nem todas elas eram vinculadas ao Partido Comunista. Havia ali social-democratas, anarquistas, chamados sociais-liberais, e mais não sei quantas correntes. Né? E a União Soviética já tinha chegado à conclusão, falando, esse pessoal todo está atrapalhando, nós temos é que nós mesmos tomar conta do governo espanhol e sumir com essa gente. Então havia uma operação de prender e matar todos os caras dessas correntes. Né? O George Orwell descreve isso no livro Homer to Catalonia, Homenagem à Catalunha. Né? E eles estavam no meio dessa operação, então era importante mostrar a causa da República Espanhola como sendo a mesma causa do Partido Comunista Internacional. Não só contra os fascistas, mas contra, né, os anarquistas e outros inimigos internos, como eles dizia. E eles tinham mandado o Joris Ivens para fazer um documentário nesta base. Só que você vê como é as coisas. Esse camarada chegou lá e contratou para redigir a narrativa do filme, a parte verbal do filme, contratou o John dos Passos e o Hemingway. O Hemingway, a essa altura, era um sujeito totalmente apolítico. Ele estava pouco se lixando para tudo isso. E o John dos Passos já estava condenado. Então era assim, você ia ver se ainda dava para aproveitar alguma coisa do John dos Passos como arma de propaganda. É claro que o roteiro que Hemingway e o John dos Passos fizeram não foi aproveitado de maneira alguma. O pessoal do Comintern disse o que queria, modificou o filme à vontade, e eles não tiveram, Hemingway e dos Passos não tiveram o mais mínimo controle sobre o filme. Então, Ivens fez do jeito que ele queria. Mas, para poder usar o nome, esse Ivens se infiltrou na família do John dos Passos. John dos Passos morreu acreditando que o sujeito era amigo dele mesmo. Né? E, no meio disso, dos Passos inventa que ia para a Espanha. Ele queria ver o que estava acontecendo lá. E daí teve um amigo dele, que era ligado aos anarquistas, e que disse, olha, cuidado com o ambiente onde você vai pisar. Porque ali você não tem uma guerra, você tem duas. Você tem a guerra contra as tropas do Franco, e você tem a guerra interna entre os comunistas e o restante da esquerda. Que os comunistas querem matar todo mundo. Né? E o dos Passos não acreditou, achou que aquilo era a teoria da conspiração, onde já se viu acontecer isso, uma coisa dessa e não acontece. E ele foi lá, a primeira pessoa que ele foi procurar foi um amigo de juventude dele chamado José Robles. Que era, vamos dizer, um cara que tinha um alto cargo importante no governo da República, era um republicano fanático, né? E servidor fiel da causa. E acontece que o José Robles tinha desaparecido. Ninguém sabia onde ele estava, a mulher dele também não sabia, os filhos também não sabiam, né? E o Dos Passos, então, chega lá e vai procurar um sujeito que é uma espécie de ministro da informação, que é o cara que o havia convidado a ir para a Espanha. E quando ele chega lá, depois de ter feito várias perguntas sobre o tal do José Robles em volta, essas perguntas chegaram aos ouvidos do ministro, o ministro não quis nem falar com ele, atendeu durante 2 minutos e disse assim, volta semana que vem. E ele falou, opa, peraí, eu quando cheguei aqui, agora eu era uma celebridade, agora eu sou uma não pessoa, o que aconteceu? Né? Ele ainda não entendeu toda a trama que tinha de volta. Ele não queria acreditar na trama. E aconteceu que ao mesmo tempo o Hemingway, que era um sujeito apolítico, estava sendo cada vez mais seduzido pela causa. Então o que aconteceu? Você vê essas duas vidas se cruzando ali. O John dos Passos vinha do auge do sucesso. O choque que ele teve, a desilusão que ele teve com o movimento comunista, foi uma coisa tão devastadora que ele nunca mais conseguiu escrever nada da altura do que ele tinha escrito no tempo que era comunista. Então começou, nunca se tornou um escritor medíocre, é claro, mas também não voltou a mostrar a força. E o Hemingway, ao contrário. Né? Ele ali descobriu o que ele estava fazendo no mundo. E o que ele estava fazendo no mundo era simplesmente isso, era propaganda comunista, pura e simples. Né? Num outro livro, que é o livro do Humberto Fontova, ele conta que o Ernest Hemingway, ele gostava de assistir execuções em Cuba. Ele, inclusive, convidava as pessoas para ir ver. Então, ele ia até um lugar, chegava um caminhão, o caminhão descia ali umas 20 pessoas amarradas, o sujeito passava no fogo, jogava o cadáver de volta no caminhão e levava embora. E ele assistia essas coisas, assistiu durante anos. Né? E no fim, é claro, meteu a bala na cabeça. Então, o que este episódio mostra, vamos dizer, é a sutileza e delicadeza da ação empreendida pelo agente individual. Para este Ivens conseguir transformar dos Passos e Hemingway em inocentes úteis, para legitimar aquele filme no qual eles não tinham dado palpite praticamente nenhum, foram anos de trabalho. Né? Para um sujeito ganhar duas pessoas, mas essas duas pessoas eram o quê? Eram celebridades, eram formadores de opinião, eram modelos de conduta. Então, para você formar um modelo, vamos dizer, do escritor revolucionário, tá certo, que apoiava então, a União Soviética, foi preciso enviar vários agentes desse tipo, que ficaram anos acompanhando essas pessoas no dia a dia, fazendo-se de amigos, né? Às vezes até arrumando mulher para os caras, etc. Tudo para poder depois desencadear um efeito de massas. A partir, uma vez realizada a primeira operação, o efeito de massas era realmente criação de coelhos, porque as pessoas começam a imitar sem saber tudo o que está por trás. E você acompanhar hoje essas operações, essas micro-operações, que são a parte decisiva da trama, é uma coisa altamente reveladora sobre como funciona a história. Você vê que um agente individual pode criar, se ele tiver as técnicas para isso, vamos dizer, um negócio epidêmico entre as massas. E é claro que essa imitação é puramente irracional, não tem motivo, mas ela é baseada no quê? No desejo de apoio grupal, no desejo de identidade grupal. O indivíduo tem que sentir que ele participa de uma coisa junto com um monte de gente e que numa situação difícil ele terá o socorro dos companheiros, que na verdade não terá, mas ele tem que sentir isso. Tá certo? Então, eu aplicando isso ali ao caso do Renato Giannini, eu vejo o seguinte: se as pessoas começam a ficar começam a ver que o sujeito está apanhando muito, né, que o seu ídolo está apanhando muito, as pessoas o largam. Já começou a acontecer, né? Então eu desafiei o Giannini para um debate, ele não veio, tá certo? Então eu comecei a gozar da cara dele e começou a aparecer no próprio site dele gente dizendo: pô, mas não fica bem, você tem que, não vale a pena você só ficar soltando frases isoladas, você tem que enfrentar o debate, tá? Então você vê que, vamos dizer, a unidade do grupo nesse instante ela sofre uma mutação. Quer dizer, a invasão de um elemento externo, estranho, e na cabeça deles hostil, tá certo? Faz com que o senso de unidade do grupo deixe de ser uma realidade externa na qual eles vivem e passa a ser uma representação mental que é passível de exame. Hã? Então, nessas coisas todas, eu faço experimentos sociológicos para ver como é que as coisas funcionam, tá certo? E a gente vê, então, essa regra que eu enunciei para você, que, aliás, está, essa regra sobre os dois padrões de unidade, o fechado e o aberto, eu li no livro do Randall Collins, que foi um dos livros que me inspiraram a fazer esse curso da Sociologia da Filosofia. O livro dele chama Sociologia da Filosofia, aliás. E ele segue, vamos dizer, uma estratégia que é exatamente inversa a da minha. Ele pega a história da filosofia como um conjunto e quer ver ali os padrões de confrontação entre os vários grupos, etc, etc. Eu acho que é prematuro para isso. Você só vai entender esse processo se você fizer o que os historiadores estão fazendo isso atualmente com relação ao movimento comunista, onde eles conhecem não só os efeitos gerais, mas você conhece os detalhes de como esses efeitos gerais foram gerados pela ação de agentes altamente preparados. Quando você levanta a mesma questão com relação, vamos dizer, à situação política do Brasil, eu não estou falando mais da vida intelectual, você vê que os detalhes da ação são totalmente desconhecidos. Não se sabe quem fez o quê. Né? E evidentemente, as pessoas que estão metidas nisso e que dependem, a sua segurança psicológica depende da unidade grupal, petista, esquerdista, etc, etc, tem terror, pânico de tocar nessas coisas. Então, é curioso que no Brasil, por exemplo, um jornalista dizia assim: ah, eu trabalhei na Rádio Moscou, isto no Brasil é currículo jornalístico. Porque as pessoas não sabem que a Rádio Moscou não é jornalismo. A Rádio Moscou é da KGB. Elas não sabem nem isso. Portanto, o treinamento que o sujeito tem, ou só tem dois tipos: ou é propaganda, ou é desinformação, que não são a mesma coisa de maneira alguma. Então, você vê, por exemplo, que tem pessoas no Brasil, no jornalismo brasileiro, como Altamiro Borges e outros, que são pura propaganda. Às vezes defendem o comunismo ali de unhas e dentes, né? Alguns até fazem apologia de Stalin, né? Mas quando você pega um tipo como Mauro Santayana, por exemplo, ou como o falecido Márcio Moreira Alves, eles não vão fazer propaganda comunista. Embora eles tenham esse treinamento, eles tenham trabalhado na Rádio Moscou, Rádio Cuba, Rádio Pequim, etc, etc, etc. Ali é desinformação mesmo. Você veja que no tempo que eles estavam discutindo a questão do sistema de radares que iam instalar na Amazônia, você tinha duas companhias, uma americana, Raytheon, e a outra companhia francesa, que eu esqueci o nome agora, O'Reilly. A esquerda inteira apoiava a companhia francesa. Mas o Márcio Moreira Alves, cujo bolso parece tinha sido engraxado, era o único cara na esquerda que defendia a companhia americana. Ao fazer isso, ele se torna um bom instrumento de desinformação, porque ele adquire uma confiabilidade entre os não comunistas. Assim como, se você ler os artigos do Mauro Santayana, você não vai ver pregação comunista de maneira alguma, você vai ver análises estratégicas, aparentemente técnicas, que sempre acabam levando à mesma conclusão anti-americana, de uma maneira ou de outra. Tá certo? Então, eu digo, olha, até hoje você não tem sequer um estudo sobre quem é quem no jornalismo brasileiro sob este ponto de vista. Entendem o que eu disse no começo a respeito de as pessoas viverem numa sociedade onde elas estão expostas a forças e ameaças que elas não sabem de onde vêm? Quer dizer, uma trama invisível. Trama invisível não porque seja necessariamente secreta. Às vezes não precisa nem ser secreta. Quer dizer, as informações são difíceis de você alcançar e as questões são difíceis de você imaginar. Você não se lembra de fazer aquela pergunta. Por exemplo, esta pergunta, quantas pessoas no jornalismo brasileiro não são jornalistas e sim agentes de influência a serviço de um departamento de inteligência, medidas ativas de um país comunista? Se você não faz essa pergunta, você nunca vai entender nada do que se passa no jornalismo brasileiro. E, evidentemente, quando você diz, como eu disse, eu digo, o jornalismo brasileiro é, na sua quase totalidade, pura desinformação. Desinformação comunista mesmo. Isto pode soar esquisito para o leitor que é vítima dessa desinformação. Então ele acredita, por exemplo, que o Globo é um jornal de direita. O Estadão é um jornal de direita. Claro, mas se não fossem de direita, não poderiam servir de veículos de desinformação. E a diferença entre um jornal que é conservador mesmo e um jornal pseudo-conservador que é veículo de desinformação é uma diferença imensa. Agora, em geral, as pessoas, quando você fala a palavra comunismo, elas pensam assim, que comunismo é uma ideia, é um ideal. E que existem pessoas que acreditam nesse ideal. E estas são comunistas. Eu digo, bom, isso aí é só para quem não tem a menor prática do movimento comunista. Quer dizer, a sinceridade da adesão do sujeito a um ideal comunista é uma coisa que não interessa absolutamente. Para um marxista isso é uma coisa absolutamente irrelevante. O que interessa é o tecido de relações no qual o indivíduo está, tá certo? E a trama de ações na qual ele como é que se diz, realiza a sua existência, por assim dizer, tá certo? Então, é usual as pessoas dizerem, por exemplo, isso apareceu praticamente na mídia brasileira inteira: as FARC não são comunistas mais, elas abandonaram o ideal revolucionário e agora elas só pensam em dinheiro. Isso foi repetido por toda a mídia brasileira e por muita gente importante, e isto é pura desinformação. Porque essa diferença entre o ideal revolucionário e a cobiça de dinheiro, ela não existe. você ajuntar o máximo de recursos possíveis por todos os meios e você, inclusive, beneficiar-se pessoalmente disto, isto é uma coisa que está na estratégia comunista desde o início. Sempre foi assim. Não há essa dicotomia. Essa dicotomia existe do ponto de vista não marxista, existe do ponto de vista burguês. É? Onde a diferença entre o ideal e o real é sempre marcada. Se vocês estudarem um pouco de marxismo, vocês verão, vamos dizer, que o marxismo odeia essa distinção. Todo marxismo é baseado na frase do Hegel: todo racional é real e todo real é racional. Não existe a separação entre o ser e o dever ser, a separação entre o real e o ideal. As duas coisas são a mesma, todas elas são o real. Então, mas em geral, o burguês, sobretudo o burguês liberal, que estudou, né, von Mises, Hayek, etc., mas não estudou o marxismo diretamente, não sabe que as coisas são assim. Então, com todo o conhecimento de economia que o sujeito tem, ele não sabe como funciona o movimento comunista e acredita nessas pataquadas. Você veja, quando foi que começaram a dizer que as FARC tinham traído o ideal revolucionário e se transformado apenas, vamos dizer, numa gangue de ladrões e narcotraficantes? Há mais de 20 anos dizem isso. Onde estão as FARC hoje? Estão compartilhando o poder junto com o senhor Juan Manuel Santos. É? Então você entende a unidade da estratégia ao longo do tempo, entende todas as idas e vindas, todas as fintas, rodeios, manobras, etc., etc. E você entende o papel que a desinformação teve no meio disso. Então, por exemplo, no Brasil não tem um só liberal, não conheço nenhum no meio liberal, que entenda exatamente o que é ideologia. Eles acreditam que ideologia é uma religião. Ideologia é uma coisa na qual as pessoas acreditam. E aqueles que não acreditam, mas que estão metidos nisso, então estão lá por interesse, viu, enganando os idealistas revolucionários. Do ponto de vista marxista, tudo isso é uma pataquada. É? Marx definia a ideologia como um vestido de ideias, uma vestimenta de ideias. Ideenkleid, em alemão. Né? Então, isso significa que existem interesses materiais objetivos. Interesse material não quer dizer interesse econômico, né? É interesse de dominação total, no qual o aspecto financeiro é apenas um dos elementos, tá certo? Então, se em determinadas circunstâncias, se for para você escolher entre o poder econômico e o poder militar, vai escolher o poder militar, evidentemente, que engloba o poder econômico e o faz trabalhar para ele, como, por exemplo, a experiência do nazismo confirmou amplamente, Esses interesses objetivos, eles podem estar mais ou menos conscientes numa determinada classe. Na medida em que a classe toma consciência de quais são os seus interesses objetivos, ela tem que defendê-los, mas ela não pode defendê-los se ela não expuser esses interesses na linguagem da moral, da religião, etc., etc. Ou seja, criando pretexto, um conjunto de pretextos nobres. Isso quer dizer que entre um comunista e um anticomunista, a diferença essencial não é de ideologia. Né? A diferença é dos interesses objetivos que estão em jogo. Interesses que o marxista descreverá de uma maneira esquemática, dizendo ou existe o interesse da Revolução Socialista ou existe o interesse da burguesia exploradora. Mas isto não é verdade. Isto faz parte do discurso ideológico. Eles sabem que a coisa não é exatamente assim. Né? Tanto sabem que, nos momentos decisivos, eles podem apoiar políticas burguesas, porque sabem que eles precisam dela, como, por exemplo, Marx apoiava o livre comércio internacional, que hoje a esquerda abomina. Porque sem o livre comércio internacional, não haveria possível de uma tomada de consciência proletária em escala global. O proletário ficaria isolado nos seus países, tá certo? Sem ter contato com o proletariado das outras nações, dificultaria tudo para para a Revolução. Então, ele faz uma campanha em favor do livre comércio, tá certo? Que era o interesse da burguesia e era também o interesse dele. Ou seja, nem sempre os interesses da burguesia estão contra os interesses supostos do proletariado, tá certo? Então, quer dizer, a diferença de ideologia, ela existe, mas ela não é o que é o substancial na coisa. E por baixo da ideologia existe uma estratégia real, que é uma segunda camada de discurso que está embaixo dessa e que, em geral, não é discutida em público. A ideologia, sim, a ideologia é. Existe um campo para disputa ideológica em público. Mas, por baixo do discurso ideológico, existe um discurso estratégico, que é infinitamente mais importante e do qual o discurso ideológico não representa, senão, um elemento... Não é bem um elemento de propaganda. O discurso ideológico tem uma função externa e interna. Externa é para ganhar mais adeptos e para corroer a posição do adversário, mas interna é para criar o sentimento de unidade do grupo sem o qual nada se pode fazer. Tá certo? Então, a ideologia é um conjunto de pretextos. Tá certo? É o que eu chamo de discurso pretextual. Por baixo dele você tem que buscar o discurso estratégico. Por exemplo, discurso estratégico, naquele livro do Ernesto Laclau, onde ele diz o seguinte: a propaganda revolucionária gera a classe que ela vai representar. Uma coisa importantíssima. Isso quer dizer que o marxismo mudou muito, desde a sua teoria originária, na qual existiria uma ideologia própria de cada classe, e a ideologia seria, vamos dizer, apenas a expressão embelezada dos interesses da classe, para um ponto onde o elemento ativo deixou de ser as classes e passou a ser a vanguarda revolucionária. E a vanguarda revolucionária inventa o discurso e, em torno dela, ela cria uma classe que vai tomar aquele discurso como expressão dos seus interesses e vai reivindicar as coisas naquele sentido. Ora, o livro do Ernesto Laclau não é um livro para ser lido por todo mundo. É um livro para ser lido pela elite comunista. É um livro de estratégia e não de ideologia. Ideologia faz, por exemplo, o Noam Chomsky. Tudo que ele escreve é propaganda ideológica, não é desinformação. É propaganda, propaganda, propaganda, propaganda. Só isso que faz. Ele não tem uma obra teórica, não tem uma obra de estratégia, ou seja, dentro do movimento revolucionário, ele é apenas um office boy. Né? Tem um amigo meu que fez um sambinha em que o office boy se apaixonava pela secretária de um dos clientes. E ele cantava: eu sou apenas um fish boy e ela jamais vai olhar para mim e tal. Então daí, ele entrega um documento para ela, e ela entrega um protocolo e ele canta: não devolvi o protocolo para ela porque tinha a assinatura dela. Então, você vê, o Noam Chomsky era apenas um fish boy, você tá entendendo? Ele está lá guardando o protocolo do Partido Comunista, porque tem a assinatura do Partido Comunista e ele está todo inchado por causa disso. Quer dizer, é um João Ninguém, né, no movimento revolucionário. Na mídia é um cara importante. Dentro do plano estratégico ele não é, ele é um nada. Né? Então, onde você vê o sujeito fazendo propaganda, ele não é nada. Vamos dizer, quem está por trás dele, quem coordena a operação, né, dividindo o trabalho de propaganda, agente de influência, desinformação, esse sim é um cara importante. Eu até hoje nem sei quem é esse cara no Brasil, tenho minhas suspeitas, né? Mas não posso nem dizê-las em voz alta. Só saberemos isso quando alguém for para os arquivos de Moscou e ver se descobre alguma coisa lá, né? Então, para vocês verem o quanto esses arquivos são importantes, o William Ack, que passou uma semana lá, ele já descobriu uma coisa que já mudou completamente a história do comunismo no Brasil, que é a história de que a Olga, vamos, a Olga Benário, não era uma militante, ela era uma agente do serviço secreto militar soviético. Né? E que, vamos dizer, a troca de prisioneiros, que ela foi entregue para o Hitler, etc., era uma coisa comum e banal entre a União Soviética e os nazistas, trocar prisioneiros. Né? Então, a hora que a Olga foi descoberta e queimada, né, mandar a própria União Soviética, mandou entregar para o Hitler. Na coisa mais simples do mundo. Então, isto aí, quer dizer, um documentinho que o cara descobriu lá, uma pesquisa muito superficial. Imagina se ficar alguém alguns anos lá escavando, aí saberemos o que se passou no Brasil, quem foram os agentes, quem fez o quê, tá certo? Mas é natural que as pessoas não queiram saber disso, que elas tenham uma espécie de horror instintivo de mexer com essas coisas. Por quê? Isso vai implicar que elas mudem de ideia? Não. Isto vai colocá-las fora do seu grupo de referência. Vai acabar com o seu círculo de amizades. Né? As pessoas não vão gostar mais dele. Né? E aonde que essas pessoas que são tão frágeis, tão coitadinhas, vão se encostar? O que, que ele vai fazer se ele, né, romper com esta turma? Você não se esqueça que quando eu comecei a publicar essas coisas, eu era um sujeito sozinho. Não tinha ninguém. Não tinha ninguém pelas costas, não tinha partido, não tinha organização, não tinha patrono, não tinha financiador, não tinha coisíssima nenhuma. Tá certo? E eu comecei isso, comecei a fazer uma série de artigos, que depois foram reunidos no Imbecil Coletivo, agora no mínimo que você deveria saber, etc, etc. Justamente para mostrar, vamos dizer, às novas gerações, que essa rede de resistência, no fim das contas, ela é inofensiva, porque ela é toda baseada na covardia, na carência afetiva e na necessidade de um apoio grupal. E que um sujeito sozinho pode quebrar tudo isto. Como de fato já estou quebrando. E está cada vez mais quebrado, cada vez mais desmoralizado. Isso é uma coisa que eu queria mostrar para vocês. E eu acho que a maioria já percebeu que é assim. E hoje, de certo modo, nós também constituímos um grupo, embora não tenhamos contato pessoal nenhum, né? não existe um partido, não existe uma disciplina, não existe um plano de ação, não existe nada, existe somente, vamos dizer, as aulas que vocês ouvem, os artigos que vocês leem, né? E sobretudo, vamos dizer, o nosso único plano, entre aspas, é o de uma atuação cultural, de sanear a alta cultura no Brasil, né? Porque a alta cultura, por exemplo, na USP, as provas de alta cultura, eu digo para você quais são. É assim, são trejeitos efeminados, voz de falsete e uma aptidão tremenda para fofocagem. Isto é alta cultura. Você tem que falar de certas maneiras. Eu não estou exagerando, você veja os professores da UF, todos eles falam igual. Não quer dizer que são gay, não. Ele não precisa nem ser gay. Tá certo? É, como dizer, a viadagem intelectual. Isso é importante, não. Eu não estou brincando, alguém devia fazer um estudo, pegar os vídeos dos vários caras e mostrar, mas como é que todos eles falam igual? O que, que é isto? Isto é impregnação grupal. A gente sente que ele precisa ser assim para ele poder ser aceito no grupo. Vocês vejam a situação de um garoto que sai do ginásio se sentindo aprisionado num ambiente culturalmente provinciano, sem perspectiva, de repente ele está na USP. Né? Ah, agora eu vou ter abertura para o universo da cultura, da inteligência, agora eu estou na civilização, agora eu estou transformando o mundo. Né? Então, você vê, a adaptação do sujeito a esse novo meio passa por um aprendizado, por uma impregnação de costumes, de trejeitos, de símbolos, etc, etc. E isso é a parte principal do aprendizado. Né? Que é a socialização do indivíduo. Hoje nós sabemos que em todas as escolas, o que importa é a socialização e não o conhecimento. Eu digo que no meio universitário uspiano é exatamente assim. Essa parte, se você quiser saber, é a mais difícil de você aprender, porque são regras não escritas. E você tem que pegar pelos olhos, pelos ouvidos, pelo tato, é? Até você parecer um deles. E na hora que você parece, você sente que está protegido. Protegido? Não. Eles fingem que te protegem, mas eles não podem proteger ninguém. E você acha que essa turma que rodeia o Renato Janine Ribeiro tem condição de protegê-lo contra mim? Nada. Ele está sozinho. E na hora que vem o cara apanhando, vou abandoná-lo. Hã? Isso já aconteceu muitas vezes. Quer dizer, na hora que eu humilhei o João Pedro Stede na frente dos militantes dele, né? Nenhum se levantou para defendê-lo. Ficou todo mundo quietinho. Por quê? Porque o chefe é o símbolo da unidade e poder do grupo. Se o chefe caiu, falou, oh, meu Deus do céu, quem sou eu para ficar aqui apoiando no lugar dele? Eu não. Claro que depois o efeito passou, porque ali eram 200 militantes e ele tem 30 mil, 40 mil, 150 mil, sei lá. Os outros não ficaram sabendo de coisa nenhuma. Mas, se alguém tivesse feito isso insistentemente com ele, falou, olha, onde o João Pedro Stedler estiver, eu vou lá humilhá-lo. A liderança acabava. Porque isso é um falso apoio. Então, quando você for ver, no meio desses milhares de militantes, quantas pessoas estão efetivamente comprometidas com a organização até o fim? Só aqueles que sabem que ela não presta para nada. Só aqueles que entendem o processo inteiro. Portanto, são dois ou três profissionais. Os outros estão lá, em grande parte, por este desejo de apoio. Outros esperam obter até algum benefício material, mas isso não é importante. Quer dizer, o que é o benefício material perto do apoio? Veja, por exemplo, no tempo da ditadura, se um comunista era preso, havia uma movimentação mundial para defendê-lo. Mais mundial do que local, é claro. As pessoas vão defendê-lo de longe porque elas não vão se comprometer. Então você podia botar até o Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, para denunciar, tal, lá o sujeito na cadeia. Né? Agora, se o neguinho é preso em Cuba, tem gente que se mobiliza fora de Cuba para defendê-lo, mas não é o New York Times, não é a CNN. Esses caras não falam nada do que está se passando em Cuba. Nada. E no Brasil também. Você veja o número de apelos dramáticos que chega de prisioneiros políticos de Cuba e da China, e que nunca ecoam na nossa mídia, é porque você tem um círculo de proteção. Eu mesmo, durante um tempo, eu pegava essas mensagens que saíam pela internet, eu recebia por outros meios, mandava para o Otávio Frias de Oliveira. Falei, como é? Né? Aí, tanto falei que um dia ele acabou dando uma matéria sobre prisioneiros políticos na China. Uma. Ao longo de 30 anos. Então, o sistema da desinformação, ele realmente funciona. Mas onde há desinformação, não pode haver propaganda. É isso que... Você vê, eu falo uma coisa dessa para um cara tipo Renato Janine Ribeiro, esses curriola da USP, ele diz, ele está dizendo que a imprensa é comunista. Oh, meu Deus do céu! Se a imprensa fosse comunista, não poderia servir de órgão de desinformação. Então, o comunista que assume a direção de uma coisa dessa, como por exemplo Luiz Garcia ou Mino Carta, ele não é louco de transformar aquilo num instrumento de propaganda comunista, porque daí não pode ser usado como desinformação, que é infinitamente mais importante. Então, ele tem que fazer uma média. Isso é por definição que a coisa é assim. É? Você vê, por exemplo, quando aqui a instrução de Stalin para o Partido Comunista Americano foi justamente essa. Vocês não vão fazer propaganda comunista. Deixa a propaganda comunista para a raia miúda, para o pessoal da militância proletária. Vocês, que são a elite do partido, vocês vão se infiltrar nas altas esferas para obter duas coisas: dinheiro e o apoio de pessoas isentas nos momentos decisivos. Então, por exemplo, eles ganharam lá um juiz da Suprema Corte. O que você vai fazer? Vai botar propaganda comunista na boca do juiz? Não, é só se você for louco. Você deixa o juiz quietinho no seu canto. E quando existe uma questão pública de importância estratégica decisiva, aí o juiz diz, não, eu acho que eles estão com a sua razão. Tem que ser uma pessoa isenta, da qual ninguém desconfie. E eles pegaram milhares de pessoas para isso. Agora, na cabeça de brasileiro, ou assim, ou o sujeito é comunista, explícito, né, crente, ou então ele não é. Eu digo, mas isso é uma coisa tão primária, tão boboca, meu Deus do céu. Às vezes eu fico consternado, falo, peraí, eu sou especialista na coisa, eu estudo há 40 anos, por que que eu tenho que discutir com a pessoa que chegou agora? Porque o sujeito chega agora e ele acha que sabe. Você fica impressionado com essa questão da astrologia? É? Então, durante anos, tem um monte aí de os pianos e outro que olha para mim de cima para baixo, com narizinho empinado, diz, ele é astrólogo. De repente você descobre que está cheio de astrólogo lá no meio deles, porra. É? Como é que aconteceu isso? Eu conto para vocês. Eu acabei de contar no Facebook. Nos anos 70 eu comecei a estudar esse negócio de astrologia porque o Dr. Miller me chamou a atenção para isto. E, evidentemente, eu não sou nenhum boboca, tá certo? Eu imediatamente percebi a complexidade da coisa, percebi que aquilo era um saco de gatos, era um enigma. Como eu disse isso, que tinha gente que dizia que era uma ciência, ou dizia que era uma pseudociência, eu digo, mas isso não é nenhuma ciência, nem uma pseudociência. E isso é um problema científico terrível, para o qual, aparentemente, não existe solução. Tá certo? Então, vamos dizer que por volta de 77, 78, eu já dominava todo o debate astrológico do século XX, que é uma bibliografia imensa, no qual entraram pessoas, vamos dizer, do mais alto nível, todo mundo tentando resolver o problema. Cada um com a sua versão, mas no fim ninguém, não houve conclusão nenhuma. Então, eu vi que ali nessa coisa da astrologia havia uma pista para algum fenômeno real, alguma coisa que existia mesmo. Mas entre você dizer que, olha, parece que existe uma relação, uma correlação entre fenômenos terrestres e celestes, e você dizer que a astrologia funciona, a distância é imensa, né? Isso é a mesma coisa que eu dizer que eu saber que existem seres vivos e eu dizer que eu domino a biologia. A diferença é mais ou menos esta, né? Se você constatar um fato e você ter uma ciência pronta a respeito, a diferença é imensa, não é isso? Então, bom, então, quando chegou no começo dos anos 90, eu dei aquele curso de astrocaracterologia que pegava todo o debate astrológico do século XX, equacionava e dizia, olha, as coisas estão neste ponto. Ali eu expus o status questionis e daqui para diante eu não tenho mais como prosseguir, porque daqui para diante nós temos que passar da fase, vamos dizer, do equacionamento conceitual da coisa para as pesquisas empíricas. E pesquisa empírica precisa gente e dinheiro, eu não tenho nenhuma coisa nem outra, então vamos deixar o assunto como está. Bom, acontece que houve alunos meus que estavam também na USP, entre os quais o Amâncio Friassa, que era do departamento, eu acho que de física, eu não lembro direito, ou era física, ou era astronomia, uma coisa assim, e que é um ser de alta capacidade. E evidentemente ficou então esse vírus astrológico ali na USP, e por volta do ano 2000 e tanto, o vírus parece que impregnou. Então apareceu o Renato Janine Ribeiro falando da astrologia de um ponto de vista junguiano. Se acabaram de descobrir a coisa, e tão logo o sujeito descobre que existe algum interesse intelectual na coisa, primeiro elemento que lhe desperta a atenção é Jung, evidentemente. Só que isto é o beabá, é o começo da astrologia. Eles acabaram de descobrir isso e estão deslumbrados. Né? E eu digo, olha, eu já passei pelo Jung, já entendi tudo que ele disse sobre astrologia, já entendi que isso não leva a parte alguma, tá certo? E o Jung tem uma certa admiração pelo Jung como médico, como clínico. Ele era um grande médico, ele curou um bocado de gente e ele sabia fazer as coisas na prática. Como teórico, o Jung é uma das mentes mais confusas que já existiram. E eu tinha essa impressão, e um dia o Dr. Miller disse para mim, falou, os caras falam de psicologia do Jung, não existe nenhuma psicologia do Jung, só existe a autobiografia do Jung. Tudo que Jung escreveu é autobiografia. Eu falei, pô, é isso mesmo. É a autobiografia do médico, né? Que não chega a conclusão alguma. E ele mesmo, no fim da vida, no livro Memórias e Reflexões, ele diz, querem saber? Não estou entendendo nada. E os caras vão procurar um suporte teórico no Jung? Eu digo, meu Deus do céu. Né? O Jung, assim, já comi o Jung no café da manhã, já passei adiante, já estou no jantar. E os caras descobriram o Jung, então achando que aquilo é um deslumbramento. Então você vê que essa turma da USP, quando eles percebem que eles foram passados para trás, eles dizem, não, agora nós não podemos deixar passar. Como assim? Quando eu publiquei o meu livro sobre Aristóteles, fazia 30 anos que não saía, 30 anos que não saía um livro sobre Aristóteles no Brasil. Quer dizer, ninguém estava ligando para isso. Daí saiu o meu livro sobre Aristóteles, a USP disse, nós temos que fazer alguma coisa, não pode ficar assim. Daí eles descobriram numa gaveta uma tese do Oswaldo Porchat Pereira de 25 anos antes. Ninguém tinha pensado em publicar. Vamos publicar a tese, vamos mostrar que nós também entendemos de Aristóteles. É uma coisa tão pueril, tão de criança, né? Tão ridícula, né? Que eu não me interessaria por isto se isto não fosse os órgãos de cultura, de alta cultura no Brasil. Não adianta eu me fazer de superior a isso. Eu não sou superior a isso. Eu sou uma vítima disso. Eu estou no meio disso. Eu estou tentando apenas, vamos dizer, me manter à tona, não me deixar submergir, tá certo? Nesse mar de estupidez que essa gente espalhou por aí. Eu não me considero uma pessoa superior a eles. Eu considero apenas que fui mais afortunado. Né? Se tem algum mérito, é o seguinte. Eu pedi que Deus me orientasse. Eu queria a verdade e sabia que não a tinha. Né? E eles não. Eles se contentam com esse ambiente de interconfirmação, né? Meio mafiosa, meio pueril, e acreditam que são alguma coisa. Quer dizer, ou seja, eles não viveram o problema, eles não viveram a dúvida, eles não viveram a perplexidade em profundidade. Eles não têm uma coisa que chama sofrimento intelectual, né? Que é a coisa que falava o Pascal. Eu digo, não respeito nem aqueles que vaiam, nem aqueles que aprovam. Eu aprovo apenas aqueles que buscam entre gemidos. Né? Então, meu filho, eu busquei essa coisa entre gemidos, entre dúvidas e perplexidades terríveis durante 40 anos, meu Deus do céu. E eles não têm o senso do problema. Eles não têm o sofrimento intelectual profundo. Que é a mesma coisa que dizer que nunca ficaram seriamente em dúvida a respeito de nada. Ao passo que eu fiquei em dúvida sobre tudo. Né? O próprio Jung, ele diz, ó, tem uma fase da minha vida que eu só tinha certeza de duas coisas, meu nome e meu endereço. O resto, para mim, era tudo duvidoso. Eu digo, é sinal que Jung era uma pessoa honesta, isso sempre foi. Agora, ele não era um gênio do pensamento, ele era um gênio da clínica. Algumas curas dele são absolutamente espetaculares. Como o Dr. Miller era exatamente isso, o Dr. Miller era um gênio da clínica. Se você pedisse para ele explicar o que ele estava fazendo, aí que você não entendia mesmo. Entendeu? Porque ele também não estava entendendo. Era tudo sacações que ele tinha na hora. Né? Então, é tipo específico de gênio. Se o cara é um gênio da medicina, eu ainda vou exigir que ele seja um gênio da pedagogia para me ensinar tudo? Não é possível, né? Então, esses fenômenos, todos eles têm que ser, vamos dizer, estudados sob essa grade de perguntas que eu ensinei para vocês na apostila Problemas de Método nas Ciências Sociais, e que vim mencionando em vários outros cursos. Quer dizer, o que eu tenho que perguntar para entender o que está acontecendo? Às vezes você não tem a resposta, mas se você já tem as perguntas certas, fala, bom, é a mesma coisa que dizer assim, ó, você não pegou o bicho ainda, mas você já montou a armadilha. Pode ser que o bicho apareça lá, pode ser que não, mas pelo menos você tem uma chance a mais. E lembrando a questão, sobretudo, a coisa que as pessoas mais perdem de vista, a questão da ação humana. Várias modalidades de ação humana que existem. Quer dizer, a microação individual que você pode reconstituir quase que passo por passo. E o efeito coletivo, que é mais ou menos estatístico e imprevisível. Tá certo? Você tem que levar em conta tudo, desde o começo até o fim. Senão você cai em erros monstruosos. Vou dar um exemplo de acerto e erro misturado. Dá tempo ainda? Então, também nesta semana, me chegou um livro que eu estava atrás fazia muito tempo, que é esse aqui, The Rising Tide of Color, Lothrop Stoddard. Eu ouvi falar desse livro no romance do F. Scott Fitzgerald, do Grande Gatsby. Uma das primeiras cenas do Grande Gatsby, tem um milionário idiota que é jogador de polo e que pergunta para um rapaz, você leu o livro? Ele dá um título parecido e o nome ele põe Goddard. Né? E eu vi que era referência a um livro que existia. Então, ele dá a impressão seguinte. Esta questão, que é a questão das raças que ele estava discutindo, era um assunto de interesse somente de uma elite milionária, superficial, mundana, etc., etc., que tinha seu orgulho racial branco, né, ameaçado. E eu falei, olha, se um romancista americano está gozando da cara da coisa, então é porque deve ser, alguma seriedade tem. E eu fui lá, né, comecei a ler o livro do Stoddard e vi o seguinte, ele dizia, isso em 1910, mais ou menos, que a raça branca, a hegemonia da raça branca no mundo estava ameaçada e ia terminar em breve. Você quer uma coisa mais certa do que isso? É? Hoje, quando você vê que aqui nos Estados Unidos você tem, obviamente, um preconceito anti-branco subscrito pelo próprio governo, você vê que tem leis para assegurar o sucesso de pessoas de outras raças, mas você não pode dizer nada para defender o branco. A guerra está ganha, os caras ganharam realmente, né? Então, são negros, são asiáticos, são chicanos, etc. Aconteceu exatamente como o cara disse. Quer dizer que a tese dele estava certa? Não. Não. Porque ele, como um bom racista que era, ele acreditava que as raças são agentes históricos. Hã? E quando não são? Quando você for ver o que, que criou essa rising tide of color, quer dizer, essa ascensão dos povos não brancos, não foi uma guerra racial. Foi o movimento comunista internacional, que já nos anos 20, Stalin já tinha percebido que você podia dar, vamos dizer, a conflitos de raça, mesmo puramente potenciais, virtuais, o tom de guerra de classes, e vocês estão instigá-los contra o Ocidente. Então, o agente não foram as raças. É? As raças não têm identidade, não existe organização de uma raça. É? Não existe o líder de uma raça, isso não existe. Pode existir um líder comunista que use a raça como elemento ideológico. É? E daí, eu digo, bom, as raças não são agentes da história, mas o racismo é. É? Então, você vê que no século XX... não houve propriamente a luta de raças, mas houve a luta, vamos dizer, entre o poder capitalista e o comunista, usando elementos ideológicos, usando como elemento ideológico a raça. Então, esse Stoddard, é claro, era um homem de muita cultura, então, mas ele estava obcecado pela ideia de raça. Então, até no diagnóstico certo, ele errou. Porque você vê, houve de fato essa ascensão das raças, mas quem subiu não foi as raças. É? Foi o poder político que está por trás dela, que não tem nada a ver com raça, absolutamente. É? Ele ignorou o agente, exatamente. Ele tomou, vamos dizer, o instrumento pelo agente. O que, que é isto? É o exemplo daquilo que eu vivo chamando pensamento metonímico. É? Onde você toma a parte pelo todo, ou o instrumento pelo agente. Está entendendo? E que é um vício intelectual de todo mundo que tem a contaminação ideológica. Né? Eu não acho que contaminação ideológica seja fatal. Né? Eu acho que isso é a coisa mais ridícula do mundo. Né? A ideologia não poderia existir se ela fosse soberana. Se o pensamento ideológico fosse uma força que se aposta de todas as mentes e ninguém escapa daquela contaminação, ninguém poderia tê-lo inventado, meu Deus do céu. Hã? É incrível, é? Se existe um movimento que é capaz de conceber uma ideologia como seu instrumento, hã? É porque ele próprio não está submetido àquela ideologia. Porque ele sabe algo para além dela. E nesse sentido, você vê, o marxismo como teoria econômica é bastante furado. Mas como teoria da revolução, ele tem uma validade objetiva tremenda. Eles sabem como fazer isto. É? Quer dizer, como ciência estratégica, é um negócio de uma validade impressionante, que tem que ser estudado. Então, significa o seguinte, que o marxismo, o próprio marxismo, não é totalmente contaminado pela sua própria ideologia. Se nem o marxismo é, por que eu tenho que ser? Mas existem esses bobocas que acreditam que tudo no mundo é ideológico. Digo, bom, os marxistas disseram isto. Mas eles próprios não caem no engodo da sua própria ideologia. Por exemplo, marxista não acredita que o poder econômico rege o mundo. É? Eles fazem os outros acreditar nisso, mas eles não acreditam. Então, o que esse Stoddard fez, ele fez como quem interpreta figuras formadas pelas nuvens. Está entendendo? E você diz, olha, parece um elefante, parece uma girafa, parece uma tartaruga. De fato, parece. Então, o efeito, o rumo da história do século XX, parece uma guerra de raças. Por quê? Porque, de fato, houve a queda da raça branca. É? Mas não foi a raça branca que caiu. Foram os poderes do Ocidente. Se os poderes do Ocidente fossem compostos de pessoas da raça amarela, seria a raça amarela que ia estar caindo. Quer dizer, o que houve foi, de fato, vamos dizer, o alastramento universal do movimento revolucionário, isso sim. E como ele usava, em parte, usa as raças como elemento ideológico, as raças vêm atrás. Mas o que, que faltou para Stoddart? Conhecimento do marxismo. Ele não sabia, não conhecia direito. Mas conhecia Charles Darwin, Houston Stier Chamberlain, teóricos do racismo, e ele acreditou nisso. Então, esse livro é uma mistura de genialidade e estupidez ao mesmo tempo, como tantos outros na história. Quer dizer, o sujeito ouviu o galo cantar, mas não sabia onde. Se você... então, mas de qualquer modo, não é um livro que seja digno do desprezo, porque ouviu o galo cantar, mas não sabia onde. Você fazer previsões, às vezes previsão certa pelo motivo errado. Spengler fez isso, Arnold Toynbee fez isso, Karl Marx fez isso, todo mundo fez isso, tá certo? Então... isso quer dizer que o coeficiente de veracidade que havia na teoria racista não tem nada a ver com a teoria racista, é uma outra coisa. Né? E assim por diante. Você pode viver no meio dessas ambiguidades todas, você precisa ter, vamos dizer, um gosto pela busca da verdade, mas não... e saber que a verdade é uma coisa evanescente, que ela passa pela sua mão e ela vai embora. Né? Isso não quer dizer que você esteja sempre na incerteza a respeito de tudo. Às vezes você consegue uma certeza total a respeito de algum ponto. Mas acontece que esse ponto é sempre um detalhe dentro de um conjunto que continua tão duvidoso e evanescente quanto tudo mais. Tá certo? Eu acho que o Jean Brun tem muita razão naquele texto que nós estudamos aqui, quando ele mostra que todos esses macro-esforços teorizantes que existiram ao longo da história são como os macro-esforços de ordem tecnológica para proteger o ser humano contra, vamos dizer, aquilo que o atemoriza. Mas cada vez que você cria um aparato desse, você cria, em troca, você cria outros perigos, às vezes piores e mais complexos. Ou seja, a vida humana na Terra, ela é desconforto, ela é medo. Ela é insegurança e vai ser assim até o último dia. Tanto insegurança do ponto de vista físico, quanto social, quanto intelectual. Tá certo? E, vamos dizer, a nossa única esperança está realmente no juízo final e na passagem à vida eterna. Se uma vida não é eterna, ela por definição não pode ter segurança, meu filho. É? A vida que está marcada para morrer, ela é insegurança na sua própria base. E não adianta fugir. E aqueles que aceitam, vamos dizer, a insegurança e que confiam na vida eterna, então não fazem, não constroem expectativas ilusórias a respeito deste mundo. E é isto, vamos dizer, o melhor que nós podemos obter na nossa passagem por este planeta. Então, vou fazer um intervalo, daqui a pouco a gente volta. Desligou aqui? Agora, Rô, você pode pegar o outro. De superioridade intelectual, esse fato é mais do que probante. E, nesse sentido, se você pegar a cultura ocidental moderna, nunca houve, ao longo de toda a história, uma cultura capaz de absorver tão bem as outras culturas, absorver todas. Quer dizer, eu acho que não há nenhum elemento criado por nenhuma cultura ao longo de toda a existência humana, pelo menos da qual tenha sobrado documentos, que não esteja, vamos dizer, perfeitamente integrada dentro da cultura ocidental. E nesse sentido ela é obviamente superior. Quer dizer, e nesse sentido ela pode também ver os seus próprios valores e símbolos de uma maneira relativizada, com uma certa distância crítica. Ela pode fazer com que seus próprios valores fundantes se tornem matéria de discussão. E, nesse sentido, usar também os valores absorvidos de outras culturas como elementos para fortalecer os seus próprios valores, mas também pode usar como meio para destruí-los. Quer dizer, a fronteira aí entre, vamos dizer, a absorção positiva, a absorção que fortalece, tá certo? E a absorção negativa, que se torna puramente crítica, é muito difícil de você decidir. Eu acho que a tendência maior nos últimos 50 anos é para a absorção negativa. Quer dizer, mas isso não foi um processo espontâneo. Isto foi gente da KGB, na indústria de artes e espetáculos e na universidade, que começou a usar tudo quanto é elemento de outras culturas, vamos dizer, como argumento contra. Tentando mostrar, por exemplo, né, que os índios americanos eram moralmente muito superiores aos brancos. Quer dizer, embora eles matassem os bebês, vendessem mulheres e esfolassem as suas vítimas vivas, tá certo? Eram moralmente superiores, porque eles eram pessoas sinceras e não mentiam. Você vê, dificilmente você aparece um índio no cinema americano que não tenha, vamos dizer, uma sabedoria assim, digna, superior a Santo Tomás de Aquino, tá entendendo? Isso tudo vai ser uma operação que começou com John Howard Lawson nos anos 40, tá certo? E que continua. Então isso não faz parte do processo normal de uma civilização. Quer dizer, isso é um elemento de guerra. Você tem uma cultura antagônica que está infiltra nesta cultura para tentar destruí-la por dentro. Isso é um fenômeno também, vamos dizer, eu acho que é inédito na história universal, não se verá exemplo anterior disso. Você vê, por exemplo, quando os portugueses, os europeus, chegaram na China, houve uma discussão de séculos dentro da igreja para saber se os elementos da cultura chinesa que eles estavam tomando conhecimento deveriam ser combatidos ou integrados. E os jesuítas foram os grandes defensores da integração e da preservação da cultura chinesa. Vocês hoje ouviram falar de I Ching, de um monte de taoísmo, etc., graças exclusivamente aos jesuítas, tá certo? E você vê que esta preservação dos elementos chineses não fez mal algum à cultura europeia. Ao contrário, a enriqueceu. Você tem alguns elementos típicos da cultura europeia. Nós acabamos de falar da psicologia do Jung. Eles simplesmente não existiriam sem esses elementos absorvidos da China, tá certo? Em outros casos, você vê que não há uma absorção. Ao contrário, o elemento da cultura externa permanece antagônico. Ele não é absorvido. Ele é usado como se fosse um veneno para dissolver e destruir a cultura local. Tá certo? De qualquer modo, aí você se referiu a duas coisas. Uma coisa é absorver e outra coisa é ordenar os elementos. Uma coisa é recebê-los e outra coisa é integrá-los. Na medida em que a civilização consegue integrar, ela está provando a sua superioridade intelectual em relação à outra. A partir do momento em que ela não consegue mais integrar, em que há uma absorção passiva, autodestrutiva, então é que significa que ela está chegando no limite do seu horizonte de consciência e começou, vamos dizer, a regredir e a cair. Tá certo? É uma crise, essa crise pode ser superada, mas depende de as pessoas terem a consciência de como isso aconteceu. Se você acha que isso é um processo normal de absorção cultural, não é não. Aí você vai ter que entrar, onde é o elemento do serviço secreto, das medidas ativas, etc. Isso aqui é uma coisa que já não tem tanto a ver com civilizações, mas tem a ver com nações, estados, movimentos políticos, etc. Tem uma pergunta aqui. A entrada do Islã foi, vamos dizer, uma operação dupla. Quer dizer, houve uma iniciativa que partiu do próprio Islã, que foi uma iniciativa, vamos dizer, sobretudo de ordem cultural, para conquistar as elites, que foi o que se fez através do René Guénon e Fritjof Schon. Não pode esquecer que Fritjof Schon chega e volta na Europa nos anos 50, dizendo, vou islamizar a Europa, e começa a conquistar a elite intelectual, tudo em, vamos dizer, de maneira muito discreta, porque o povo ignorava completamente, e 30 anos depois aparece o problema islâmico e ninguém sabe de onde veio. Não haveria, por exemplo, as legislações que facilitam o ingresso do Islã, elas simplesmente não existiriam se não tivesse existido antes esta influência na intelectualidade e nos círculos governantes. Círculos governantes tão altos como, por exemplo, entre os discípulos do Schuon e dos discípulos dos seus discípulos, havia lá o príncipe Charles, havia um cara que foi o primeiro ministro da Suécia, havia banqueiros, havia gente enormemente poderosa que pressionou em favor, vamos dizer, da imigração aberta. Então, o problema visível da presença e da quase invasão islâmica, que é por onde as pessoas tomam conhecimento do assunto, elas só tomam conhecimento quando aparece nos jornais, né, a invasão islâmica, entre aspas, tudo isso não existiria se não tivesse sido preparado longamente por este trabalho feito pelo Guénon e Schuon, tá certo? Através das taricas. Vocês não imaginam o número de pessoas da elite europeia que estão sob a influência desses caras, né? E não é influência intelectual. A pertinência de um sujeito a uma tarica é feita na seguinte base. O aprendiz, o fakir, como eles chamam, está na mão do mestre, do sheikh, como o cadáver está na mão do lavador de cadáver. No Islã, quando o sujeito morre, tem que lavar o cadáver. Então, ele está totalmente passivo, o mestre fará com ele o que ele quiser. Esta é a primeira regra. Segunda regra, você pode entrar, mas não pode sair. É? Você só sairá se for saído. Se a gente vê que você não convém para os nossos planos, nós te botamos para fora. É? Então, é uma coisa, vamos dizer, de uma disciplina e de uma obediência a um nível que as pessoas normalmente não podem imaginar. Então, para você ver, o Schuon, por exemplo, ele decidia que tipo de imóveis você tem que ter na sua casa, quantos cigarros você pode fumar por dia, como é que você tem que se vestir e coisas assim. A esses detalhes da vida cotidiana, as pessoas obedeciam 100%. Pouco importante se você é o Zé Mané, que chegou da América Latina, ou se você é o primeiro-ministro da Suécia. Ali está todo mundo nivelado. Nesse sentido, democratizava tudo. Só tem duas classes sociais. Tem todo mundo e o sheik. Né? Então, bom, tem os funcionários intermediários. Então, esta foi uma das linhas de influência. A outra foi a da KGB, que desde os anos 30 está formando quadros do mundo islâmico para usá-los na guerra contra o Ocidente. E nisso aí, o livro do Yon Mihai Pachepa, todos os livros que ele escreveu, O Horizonte Vermelho e agora esse da desinformação, todos contam tudo em detalhe. Por quê? Porque você sabe que a União Soviética, para lidar com os países do terceiro mundo, ela usava os serviços secretos dos países satélites, Hungria, Tchecoslováquia, Polônia, etc, etc. No Brasil era a Tchecoslováquia, né? Não sei se outros países da América Latina também. E no mundo islâmico era a Romênia. Portanto, o Yon Mihai Pachepa era o agente direto que foi lá treinar Yasser Arafat, etc, etc. Então, vamos dizer, a ascensão revolucionária islâmica no Ocidente, ela vem dessa dupla via. Na verdade, existe uma terceira via, que é a própria fraternidade islâmica, fundada, eu creio que nos anos 20 ou 30, pelo Said Qutb, que é uma organização revolucionária que reinterpreta o Islã todo em termos ideológicos revolucionários. Mas a fraternidade islâmica, por si, jamais teria conseguido ingresso no Ocidente se não fossem esses dois fatores. De um lado, vamos dizer, a escola tradicionalista, né, que pretende refazer o panorama religioso do Ocidente sob hegemonia islâmica, e, de outro lado, a operação da KGB. Quer dizer, a fraternidade islâmica era muito poderosa internamente nos países islâmicos, mas ela não teria esse acesso ao exterior se não fossem essas duas forças agentes que abriram as portas do Ocidente para ela. Aqui o Murilo Veras, ele faz uma... Sua pergunta é muito longa, eu nunca vou conseguir responder essa pergunta aqui. Vamos ver só o comecinho. Ele diz, paralelo a Poinçon, estou estudando outro ilustre escolástico, Francisco Soares, o Dr. Eximius. E desses dois me ocorreu uma dúvida em relação à concepção de ontologias regionais como marco de delimitação das ciências particulares. E a Sabedoria das Leis Eternas, nota 4, ao discorrer sobre o estudo dos principais leis que descem desse plano das leis eternas ao plano da ordem da manifestação, fala-se da passagem do estudo das possibilidades puras ao das leis que efetivamente regem o ser, que corresponde, em termos guenonianos, a descida do plano da metafísica ao da ontologia geral. Ora, uma ontologia geral permanecerá sendo uma ciência do ser, campo exclusivo da filosofia, infelizmente ainda hoje muito distante dos símbolos e instrumentos conceituais das ciências desenvolvidas na atualidade. Então, como se daria a descida da ontologia geral as ontologias regionais. Note bem, mesmo as ontologias regionais, elas ainda são disciplinas puramente filosóficas. Quer dizer que uma vez que você delimita, por exemplo, uma ciência delimita um determinado campo de fenômenos, os fenômenos que nós vamos estudar são estes. Então, a providência que o cientista tem que tomar é simplesmente conceber, a partir dessa delimitação que ele fez inicialmente, quais são os métodos experimentais necessários para estudar aquele objeto. Porém, simultaneamente, tem que haver uma operação puramente filosófica, tá certo? Que ele, que o praticante da ciência, enquanto tal, não pode fazer, quer dizer, a não ser que ele seja um duplo de filósofo e cientista. Mas você examinar, primeiro, se os objetos assim delimitados existem realmente, ou se são uma convenção determinada pelo método, se são uma projeção kantiana do método. Isso é uma questão puramente filosófica. Eu não vejo como isto possa se mesclar no dia a dia da pesquisa científica. Isso fica atrás da pesquisa científica. E o cientista pode prosseguir as suas investigações sem levar isso minimamente em conta. Por quê? Porque ele não está interessado em produzir resultados que sejam ontologicamente válidos, mas que sejam apenas cientificamente válidos. Ou seja, que sejam válidos dentro de um corpo de convenções dos quais se possa tirar, eventualmente, alguma aplicabilidade técnica. E isso é tudo. Eu já falei para você, nenhuma ciência estuda a realidade. Ela só estuda esses esquemas abstrativos. E é evidente que qualquer ação técnica, isso a pessoa tem que entender, qualquer ação técnica, ela nunca incide sobre a realidade, mas sobre um aspecto seletivo dela. Toda ação técnica é abstrativa. Por isso, ela só pode calcular os efeitos que ela tem dentro da linha, quer dizer, de causalidade que ela enfoca. Os efeitos colaterais não estão ao alcance da pesquisa. Por exemplo, digamos, você ter quais são os efeitos sociais da introdução de um novo medicamento. Isso não faz parte da pesquisa que produzir esse medicamento. Requer conhecimentos, investigações que estão infinitamente além da farmacologia. Você está entendendo? Então isso quer dizer que a ação técnica nos impressiona porque ela tem efeitos materiais. Mas nem por isso você deixa de ser verdade que é uma ação abstrativa, que só incide numa determinada linha de causalidade, que é aquela que está ao alcance daquela ciência em particular. Mas tudo o que age na realidade tem efeitos, não abstratos, tem efeitos concretos, ou seja, sobre uma multiplicidade, tá certo? De dimensões da existência que estão fora da alçada daquela ciência. Quando você tenta, vamos dizer, fazer... eu me lembro que eu li antigamente um livro de um biólogo francês chamado Joël de Rosnay, um livro chamado Le Macroscope. Então ele falava, idealizava um enfoque sistêmico que, no entender dele, conseguiria articular os pontos de vista de todas as ciências. Isto é utópico. Você vai até um certo ponto e depois você não vai mais. A realidade, vamos dizer, não é um catálogo de dimensões da existência que coincidam com os nomes das disciplinas científicas. A realidade é um sistema aberto e ilimitado. E os domínios abrangidos pelas ciências estão continuamente se dissolvendo. Às vezes a vizinhança que tem entre uma ciência e outra acaba virando, já não é mais uma vizinhança, é uma mescla. Você não sabe onde termina uma coisa, onde começa a outra. Quer dizer, não há ciência da totalidade no sentido empírico. Se para haver uma ciência empírica da totalidade, nós precisaríamos ter a experiência física da totalidade. Isso não é possível. Portanto, só é possível abordagem filosófica. Isso é assim no campo da metafísica, no campo da ontologia geral e no campo das ontologias regionais. Não tem escapatória. O quanto os cientistas vão prestar atenção nisso e o quanto eles vão continuar agindo independentemente, como se sua ciência fosse o universo inteiro, eu não sei, depende da consciência de cada um. Então você vê, por exemplo, que existem teorias científicas que dentro dos seus próprios parâmetros, da sua própria grade conceitual, são perfeitamente válidas, mas que ontologicamente não se sustentam. O que não quer dizer que você deva parar com essas investigações ou que elas estejam cientificamente erradas. É isso que esse pessoal, esses cretinos que ouviram lá eu falar sobre Newton ou Einstein, isso aí eles não, realmente eles não são capazes de entender. Quer dizer, onde termina, vamos dizer, a validade científica de uma teoria e onde começa a sua validade ontológica. Né? Então, eles, como estudaram só, por exemplo, ele estudou biologia, então ele só entende isso e ele acha que a biologia explica tudo. Então, o que quer que você diga, ele acha que você está falando do ponto de vista da ciência biológica. Né? E daí começa a contestar nesta base. Pô, mas você não entendeu uma palavra do que eu disse, meu Deus do céu. Hã? Por exemplo, quando eu disse que a base da teoria da relatividade do Einstein está baseada num contrassenso lógico, isso não invalida a teoria. Porque ela limita o seu alcance ontológico, não a sua validade dentro do campo que ela se propôs. Hã? Então, ou a teoria de Newton, de quando Newton fala do tempo absoluto, quer dizer, o tempo considerado sem acontecimentos, e o espaço sem coisas, eu digo, essas noções, elas, ontologicamente, não são sustentáveis, mas você pode postulá-las, isso é importantíssimo, você pode postulá-las como base de uma investigação científica, a qual não deixará de ser válida nos seus próprios termos por causa disso. Quer dizer, então, quando eu digo isso, eu não estou contestando a lei da gravitação universal, nem contestando a relatividade, só na cabeça desses idiotas analfabetos metidos. Entendeu? Então, quer dizer, você examinar uma ciência do ponto de vista ontológico, da sua validade ontológica, seja ontologia geral ou ontologia regional, tá certo? Tem pouco alcance sobre a validade interna dessas teorias. Por quê? Porque essas ciências não têm um alcance ontológico. Nem tem como ter. Quer dizer, você não tem como você. Se você pegar a biologia inteira, você não tem como validá-la ontologicamente. Ela só é válida dentro dos seus próprios parâmetros experimentais. E só. Quer dizer, o que significa? Qual é a noção biológica do ser? É possível você criar uma definição biológica do ser? Não existe isso aí. É? Ou da realidade. Isso quer dizer, qualquer investigação científica só é possível em cima de uma multidão de pressupostos filosóficos que não serão discutidos daí por diante dentro do corpo desta ciência. Senão a ciência seria impossível. O primeiro passo que você vai dar já vai levantar tantas dúvidas filosóficas que você não vai conseguir fazer a primeira investigação. Por exemplo, se você pegar, quer dizer, quando Darwin escreve um livro chamado A Origem das Espécies, quer dizer, o conceito biológico de espécie é o mesmo conceito lógico de espécie? Não é. Não é a mesma coisa. Isto quer dizer que o prosseguimento das investigações sobre a evolução ou não evolução da espécie, mais dia menos dia, vai criar problemas lógicos. Esses problemas lógicos podem ser deixados na gaveta durante um certo tempo, mas um dia eles vão aparecer. Quando aparecer, significa o seguinte, esta ciência entrou em crise. E quando ela entra em crise, ela é obrigada a retornar, vamos dizer, aos seus conceitos primários e, evidentemente, à questão da validade ontológica ou não desses conceitos primários. Mas isso não acontece todo dia. Acontece de vez em quando. Então, a física está em crise perpétua desde o começo do século XX. Tá certo? Isso, na verdade, não a derruba, antes a enriquece. Só a torna cada vez mais incompreensível. Essa aqui é a verdade. Por quê? Porque os problemas filosóficos não foram resolvidos. Por um lado, eles não foram resolvidos. Por outro lado, a física não consegue jogá-los completamente fora. Então, fica este vai, não vai, né, isso, que alimenta, vamos dizer, a discussão filosófica em torno da física há 100 anos. Tá certo? Para a qual o Dr. Wolfgang Schmidt sugeriu, né, uma saída no livro O Enigma Quântico e outros livros dele. Saída dele pode estar certa, pode estar errada, não sei. Tá certo? E acho que isso não vai ser resolvido de hoje para amanhã. Então, o que é, vamos dizer, a análise filosófica de um discurso científico, o que é o próprio discurso científico? Tem pessoas que elas não entendem isso jamais, elas não poderão entender, porque, veja, para você estudar biologia, basta você passar nos exames e fazer o curso de biologia. Mas para você entrar numa discussão filosófica, você precisa ter uma cultura geral monstruosa. Isso é característica do filósofo. Não existe filósofo especializado, só na USP. Na outra professora fez o curso de filosofia, agora sou especialista em Spinoza. E aí vai, fica falando de Spinoza o resto da vida. Né? Mas isso é contraditório com a natureza mesma da filosofia, que é, como eu já disse, unidade do conhecimento, unidade da consciência. Então, o número de conhecimentos que o filósofo precisa ter para ele poder exercer o exame filosófico é ilimitado. E é evidente que, em grande parte, esses conhecimentos não terão, vamos dizer, a profundidade especializada que tem as do praticante desta área ou daquela área. Tá certo? Mas você precisa saber, vamos dizer, de cada uma dessas áreas, aquele mínimo indispensável para que, para saber o quanto das conquistas desta área específica já se integrou na cultura geral e na história geral das ideias, e quanto é apenas coisa especializada. Mas esta parte, vamos dizer, da integração, das áreas de integração das várias ciências na história geral da cultura e das ideias, isso você tem que saber de qualquer modo. E isto é, por sua vez, uma especialidade. Mas, no Brasil existem até alguns cursos de especialidade que são sérios. Mas as pessoas não têm cultura, meu Deus do céu. Elas não têm sequer o domínio da linguagem, elas não entendem nuances. Quer dizer, não sabem distinguir entre uma comparação e um juízo categórico. Eu digo que é uma coisa de uma incultura primária. Por exemplo, esta coisa também, você assinalou uma dificuldade na teoria de Newton. Eles acham que você está contra a teoria, que você tomou partido. Hã? O que é isso, gente? Porra. A gente pensa que está discutindo com o universitário, mas não, está discutindo com um menino de ginásio. Tá certo? Que é assim, eu quando tinha 14 anos, eu era um evolucionista, eu era um darwinista, eu era cheio de dinossauros, né? Modelos de dinossauro, retrato de dinossauro e Charles Darwin no meio. Né? Então, se alguém falasse mal daquilo, eu ficava indignado. Né? E até hoje, eu digo, eu não sei se a teoria da evolução é verdadeira ou falsa. Eu não sei mesmo, pior, ninguém sabe. Tem gente que acha que sabe. Eu não sei, tá certo? Mas basta você dizer, não sei, pronto, ele é contra. Ele é criacionista, ele é não sei o que. Que é isso? Quer dizer, é uma mentalidade de clubinho. Isso é que tem que acabar no Brasil. As pessoas, para elas superarem isso, elas têm que adquirir cultura, e cultura literária primeiro. Elas têm que dominar a linguagem e pegar todas as nuances. Então, outro dia alguém me botou ali no Facebook um negócio assim, 10 teorias que abalaram o mundo. Põe lá 10 teorias. O solipsismo, mas não sei quem. Escuta, qualquer dessas teorias tomadas, tomada materialmente, ela é um absurdo. O que não quer dizer que, olhando pelos olhos dessa teoria, o seu autor não tenha descoberto um monte de coisas interessantes, válidas e úteis para nós. Por exemplo, quando você lê David Hume, tá certo? David Hume acredita que não existe sequer o eu. Ele diz, não, eu só tenho estados, né? Estados que passam pela minha psique, mas eu não vejo nenhum eu por trás deles. Digo, bom, então quem escreveu esse livro, ô raio? Hã? Porque o sujeito, para escrever um livro, ele não escreve com seus estados. Ele tem que comprometer o seu eu inteiro. Então, a teoria dele é absurda, evidentemente. O que não quer dizer que Hume seja uma besta quadrada e que este modo de encarar as coisas não te leve a descobrir muitas coisas interessantes, inclusive sobre os aspectos frágeis e problemáticos do eu. Hã? Ou seja, foi uma intuição parcial que ele teve, que é muito rica em si mesmo e muito importante em si mesmo, e ele está nos ajudando, ele não está atrapalhando. Hã? Então, os clássicos da filosofia são isso, quer dizer, o sujeito tentou articular, vamos dizer, a unidade do conhecimento até o ponto em que ele podia apreendê-la e chegou, vamos dizer, a paradoxos. Mas esses paradoxos existem, eles estão na cultura realmente. Então, agora o senhor pega as teorias, diz, você concorda ou não? Fala, mas que coisa absurda. É? Claro que tem coisa que a gente concorda e não concorda, mas concordar ou discordar não é a única atitude possível perante essas teorias. Mas essas pessoas, elas têm medo de absorver teorias com as quais elas não concordam linha por linha. É uma coisa incrível. A gente começa a ler, na primeira frase que ele discordou, ele para. Ele não quer mais saber disso. Né? Então, entra um aspecto partidário, religioso, bocó. Né? Quer dizer, os caras aderem à teoria científica, à teoria filosófica, como se fosse um partido político, ou um clube de futebol, é uma torcida. Né? E pior, eles acham que eu penso do mesmo jeito. E que, portanto, se eu não estou torcendo para o time deles, eu devo estar torcendo para o time contrário. Então, eu estou discutindo com meninos de ginásio. Eles são, por exemplo, evolucionistas, como eu era aos 14 anos. Aquilo não era uma teoria científica, era parte da minha identidade. Eu incorporei aquilo. Portanto, qualquer ataque àquilo era um ataque à minha pessoa. E todos eles vivem a coisa assim. E pior, eles não entendem que alguém seja diferente disso. Porque para isso precisaria muita cultura e muita experiência da vida. E eles não têm. Então, olha, essa questão, vamos dizer, da passagem, vamos dizer, a descida da ontologia geral às ontologias regionais, é assim, são as condições gerais de todo ser, quer dizer, o que, que algo precisa ter, um objeto precisa ter, para que você o admita como parte da existência. Mas tão logo que você fez isso, você vê que existem modalidades diferentes de existência, né? E cada uma dessas modalidades tem que ser descrita na sua própria constituição interna, pelo seu modo de presença, pelo seu modo de apresentação, tá certo? E, portanto, pela sua consistência interna. E isso é uma ontologia regional. Por exemplo, se você diz uma ontologia dos seres vivos, então significa que uma parte dos seres se apresenta para você de certas maneiras, que não são as maneiras pelas quais os outros se apresentam. Você não toma conhecimento de uma lagartixa como você toma conhecimento de uma equação de segundo grau, ou de uma ideologia política, tá certo? Ou de uma emoção humana. Ela tem a sua própria modalidade, tá certo? E essa modalidade pode ser descrita pelo método fenomenológico. E aí você terá o quê? A ontologia regional das lagartixas. Quer dizer, para ser uma lagartixa, precisa isso, mais isso, mais isso, mais isso. As lagartixas se apresentam desta e desta maneira. Quer dizer, eu não vejo que isso seja realmente uma grande, grande dificuldade. Agora, aqui ele prossegue, Murilo Veras prossegue. Se assim for, cada ontologia regional não teria o seu núcleo axiomático legítimo, circunscrito ao seu campo de atuação? Sem dúvida que tem, mas esse núcleo axiomático tem, por sua vez, que ser validado pela ontologia geral. Quer dizer, tem uma independência relativa, tem uma independência funcional, por assim dizer. Tá certo? Mas, se assim for, deve haver uma zona de intercâmbio que permita a conexão entre as ciências, desde que se respeite a ordem dos diferentes domínios do saber. Sim, isto é possível, mas é apenas uma possibilidade. E, pior ainda, a humanidade mal começou a arranhar isso. Por exemplo, os esboços de interdisciplinaridade que eu vejo por aí são de uma grossura extraordinária. Tá certo? Então, quer dizer, é possível que você faça, vou dizer, a passagem desde uma ontologia geral para uma ontologia regional, para a delimitação de um campo científico e para a investigação desse campo especial, conservando na medida do possível a coerência, tá certo? A continuidade entre esses vários núcleos axiomáticos, como você o chama, do menor para o maior. É possível fazer. Se você quer saber, o dia que eu divulgar o meu curso de astrocaracterologia, você vai ver que foi isto. A questão que eu coloquei ali foi o seguinte: como pegar esta maçaroca, esta confusão inabarcável que são os livros de astrologia, as doutrinas astrológicas, as técnicas astrológicas, etc, etc, e tentar dar a isso, vamos dizer, um encaminhamento científico, ou seja, como tornar isso investigável cientificamente. Note bem que eu não estou aí discutindo a questão vulgar, boba, cretina, de provar cientificamente se a astrologia funciona ou não. Isto é uma coisa, vamos dizer, é o pré-mobral desse estudo. Eu não estou falando disso. Qualquer tentativa de validar cientificamente a astrologia ou invalidá-la, eu ali demonstro que é absolutamente impossível. Impossível. Porque você não pode, vamos dizer, numa mesma pesquisa, investigar um objeto e o modo de conhecê-la. Isso aí são duas questões. Então, por exemplo, investigar se existe realmente alguma correlação entre os acontecimentos terrestres e celestes é uma coisa. Investigar se a astrologia funciona é outra completamente diferente. E praticamente todo o debate astrológico está infectado disso até hoje. E esse pessoalzinho da USP que está se metendo não chegou nem a perceber que esse problema existe ainda. Tá certo? Então, eu estou fazendo o quê? Estava tentando fazer uma ontologia regional. Quer dizer, se existem estas relações entre acontecimentos celestes e terrestres, de que tipo elas são? Ou seja, que aspectos da existência terrestre podem ser, vamos dizer, relacionados com acontecimentos terrestres, podem em hipótese, e quais não podem. Por exemplo, Santo Tomás de Aquino fez um esforço para responder esta questão. Ele diz, os astros são corpos. corpos não exercem uma influência psíquica. Corpos só agem sobre outros corpos. Né? Então, para investigar isso, nós deveríamos nos ater, né, aos aspectos fisicamente descritíveis. É uma resposta que ele deu. E ela é certa, mas ela não abrange o território inteiro. Por quê? Os fenômenos astrais, eles se caracterizam pelo seu caráter cíclico. Eles se repetem. Portanto, de cara, tudo aquilo que não for ou uma estrutura estática, isto é, correspondente a um momento X, ou que não for cíclico, não pode ser estudado sob este ponto de vista. Está claro isto? Então, com isto, você já exclui 97% das coisas que os astrólogos dizem, você já exclui. Não, pode, o que você falou pode ser até verdade, mas não pode ser estudado cientificamente. Não tem... Essa comparação não é possível. Tá certo? Então, você tem ali, vamos dizer, uma ontologia geral, uma ontologia regional e uma proposta de investigação científica. Tudo isso está, no meu entender, está coerido. Tá certo? Mas aí entra o problema. Quer dizer, o curso de astrocarteologia durou 2 anos. As suas transcrições são uma maçaroca sem fim e até hoje eu não encontrei uma boa alma que dissesse: deixa que eu vou redigir tudo isso para você. E eu mesmo não tenho tempo nem cabeça para fazer tudo isso. Tá certo? De qualquer modo, existe o livrinho Caráter como Forma Pura da Personalidade, que é, vamos dizer, um índice do curso. Bom, então, eu acho que não dá mais para resolver, né? Já fomos longe demais, gente. Tem perguntas muito boas aqui, mas... Alexandre Miro Ribeiro pergunta: como começar a estudar essa complicada novela da esquerda brasileira? Por onde começar? E, bom, primeira coisa, você vai ter que juntar a bibliografia da própria esquerda brasileira, que mostra, então, o quê? A evolução, a história da sua autoimagem. E, com base nessa autoimagem, a imagem que ela tinha da sociedade brasileira. Com episódios aí, alguns bastante... bastante interessantes, como a discussão que houve nos anos 60 para saber se tinha havido feudalismo no Brasil ou não. Uma das duas grandes teorias era a do Caio Prado Júnior e a do Jacó Gorender. Né? Ambos convergiam em dizer que não houve feudalismo no Brasil, que era, aquilo tudo era um empreendimento capitalista, mas por motivos completamente diferentes. E tinha, vamos dizer, a doutrina mais oficial anterior do Nelson Werneck Sodré e outro que dizia que existia um feudalismo brasileiro. Esta discussão desembocava imediatamente numa decisão estratégica do Partido Comunista. Né? Porque se houve feudalismo, então estamos em plena Revolução Burguesa e, portanto, a nossa função agora é ajudar os burgueses a realizar a Revolução Burguesa, para depois chegar na etapa em que seria possível a Revolução Proletária. Se não houve feudalismo, se foi tudo capitalismo desde o início, então estamos na fase da revolução proletária propriamente dita, então temos que partir para a porrada. Qual foi a solução? Não sabemos a solução, portanto vamos fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Mas é um capítulo muito interessante, mas onde você vê que, vamos dizer, a autoimagem, a relação entre a autoimagem da esquerda e a imagem que ela fazia da sociedade é muito interessante. Mas, uma vez que você tenha isso, você vai ter estudar a parte da história da esquerda que não faz parte da autoimagem dela. Né? Portanto, vamos dizer, os julgamentos de terroristas, dizer, a história da intentona comunista 35, tal como foi contada pelos seus antagonistas e assim por diante. Não. Ela fala Semana de 22. O comunismo brasileiro tem uma remota raiz na Semana de 22, mas é uma ligação muito tênue. O Partido Comunista, por exemplo, parece que foi fundado em 25. E mesmo assim não se tornou uma coisa mais importante antes do meio da década de 30. E em terceiro lugar, aí é que você vai chegar no mais interessante, é você ver como se estudou esta mesma coisa em outros países. como na França se estuda a história da esquerda francesa, como nos Estados Unidos se estuda a história da esquerda americana. E daí você vai ver como nós estamos longe. Nós não sabíamos nada a respeito da esquerda brasileira. Praticamente tudo que nós sabemos é a sua história interna, é a sua autoimagem. Ou então, vamos dizer, observações casuais feitas por inimigos. Os inimigos nunca produziram uma obra científica sobre a história da esquerda. Os esquerdistas pelo menos têm esse mérito, eles pretendem contar a sua história cientificamente. Não é científico, mas eles pelo menos têm essa presunção. E o pessoal do outro lado, não, só escreve coisa descendo o porrete, contando um episódio aqui, outro episódio ali. Quer dizer, não é uma reação intelectual à altura do que a esquerda está produzindo, nem isso eles chegam a fazer. Mas, quer dizer, daí tendo este modelo de como nesses outros países um pouco mais civilizados se trata o problema, se estuda essa história, daí você pode tentar fazer a mesma coisa no Brasil. Só que você vai chegar a um ponto onde você vai entender que a documentação da história da esquerda brasileira não está no Brasil. Está em Moscou, está em Pequim e está em Havana. Né? Desses três, você pode ter acesso a uma parte dos arquivos de Moscou. E você verá que sem elucidar esse ponto, você não saberá nada do que se passou, porque você só vê os estados de coisas já prontos. Você não vê a origem, o micro trabalho dos agentes, como é que eles foram montando as coisas de pouquinho, que é uma coisa que nos Estados Unidos e na França já se sabe, né, de trás para dentro. Quanto mais se sabe essa história, mais repulsivo o comunismo lhe parece. Porque você vê que ele é todo baseado no engodo, na traição, na maldade, na malícia e na mentira. Tudo, 100%. Então, quer dizer que eu fui perdendo o respeito pelo marxismo aos poucos. Primeiro, eu deixei de ser marxista, mas respeitava. Depois, fui vendo que não era bem assim. Hoje, eu entendo que tudo isso é engodo, tudo isso é mentira. Isso, vamos dizer, de fato, acho que foi Pio XI que disse, esse é o maior inimigo que a humanidade já teve. O resto é tudo mixaria, até o nazismo. O nazismo é um pedaço da história da Revolução, um pedacinho assim. Né? Aliás, alguém me recomendou essa semana um livro, o Socialismo de Camisa Parda, um livro excepcional, escrito por um cara de 21 anos, na França, né? É chamado Malbranche, Benoît Malbranche. Bom, então ficamos para a semana que vem. Até lá. Muito obrigado.